what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Pistola, nós é frio nessa parada. Quer teste pra duvidinha? Vem cá, usa de travada. Tem francesa na garupa, umas ruas na reserva. Quer falar de original, mas que inventou essa tos merda. Provado do underground com uma pitada de que se foda tudo com teus planos. Sambo em cima das chamas, drama de buzima. Comanda mamó, me mama bom. Enquanto isso, na minha cama só tem cruz e get do. Baby boy, tamo chegando, meu mano. Todo mundo sabe que cê só pega em um cano. Cê vai pro baby boy. Chegando, se esconde, o bonde não tá abençoado. A campainha não é os homens, rebu, baby boy. Tamo chegando, se esconde, o bonde não tá abençoado. A campainha não é os homens. Que onde tu mora eu sei. Cadê minha bala? Te parece com uma bitch. Se não me entregar é bala 2517. I'm a bad motherfucker. Vou esfaquear teu ritmo com corpo tipo wolf. Se tentar roubar de mim, baby boy, nós invade essa cena. Ele contra tu nós pra fazer nosso esquema. Drive-by na sua casa, pô, tu aguenta? Drive-by na sua casa, pô, esquece o esquema. Se ele contra tu nós, mano, vamos atrás de tu e pau. Em P12, trabucado, tamo de trás de formal. Minha Glock cantar vai ser pop, pop, pop, pop. Duvido tu arriscar, mas tô sorrindo e dando grau. Dando grau, dando fuga, maleta, garupa. Lute muito raro, mantém minha postura. Paleta brilhante com cheiro peculiar. Não é ouro nem diamante, é uma skunk pra fumar. Fogo na blunt conquista. Poucas ideias, enquanto e recita a bíblia. Cash, cash, money, baby boy, quebra na pista. Pop, pop, fixa, essa porra é minha vida. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.